rolê. O cafajeste da lambada chegou, bebê. Eu tô gostando de uma prostituta. Que delícia, bebê. Tô de rolê com a prostituta. Que gata. Ai, que puta. meucds.com. Que delícia, bebê. Eu tiro onda com ela. Cadê? Onde eu chego, não tem jeito. A massa paga um pau. Eu viajo nela. Minha área VIP tá aí, né? Eu pago mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Eu pago mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Que delícia, bebê, que delícia, bebê. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é... Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que puta. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Ela é puta, como ela é puta, bebê. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata, simbora minha banda. meucds.com. Que delícia, bebê. Vem, eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. A massa paga um pau. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Eu pago mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de... Eu pago mesmo, a figura é no jeito. Que delícia, rapaz, não faz chupando. Que delícia, bebê. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é... Tô de rolê, tô de rolê. Ai, que puta. Que coisa linda é essa? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura!